Momento blá blá blá do programa, mais um, né? Com a melhor trilha Embromation do sul do mundo no quadro Engana que a gente gosta. E na edição de hoje não vamos pegar no seu pé, né, que deve estar gelado, mas frio aí que de um certo vocalista, né, de uma certa banda de rock britânica que tem um filho com uma certa apresentadora brasileira, sabe, Mick Jagger e tal, né, não vamos pegar no seu pé com as desculpas esfarrapadas que você inventou para justificar o atraso no frio ou ficar sem tomar banho, mas ó, estamos de olho, ok? Fique esperto! Histórias que os políticos nos contam, começando com a polêmica da internet banda larga fixa com franquia de dados. A Anatel voltou a suspender a imposição das franquias limitadas, né, dizendo que foi por tempo indeterminado essa suspensão, mas indeterminado somente enquanto o órgão não decide sua postura, ou seja, né, até baixar a poeira. Já o Ministério das Comunicações anunciou que iria propor às operadoras um termo de compromisso para que as mesmas mantenham os planos ilimitados. Voltou atrás na ideia de propor esse termo, mas o ministro disse ontem que não desistiu da ideia e que não vai abrir mão da banda larga ilimitada. Entendeu? Não, nem eu. E aquela historinha que estão tentando fazer a gente engolir na internet, né? Primeiro Dilma, depois Temer, depois Cunha, depois Renan e todos os outros. Não vai sobrar nenhum. Ah, meu amigo, conta outra, né? É mais fácil acreditar que o Papai Noel vai descer na chaminé, mesmo que sua casa nem tenha chaminé, né? Ou então nos ovos do coelhinho da Páscoa, né? Sei lá. Esse sim é o típico caso de engana que a gente gosta. E para terminar a edição de hoje com chave de ouro, o áudio de um vídeo antigo, né, da época da campanha, mas que explica muita coisa atual por aí. Como é que dizem, né? Old but gold. Vamos lá, Michel Temer sobre Eduardo Cunha para o público de uma igreja evangélica. Áudio do vídeo disponível no YouTube é simplesmente sensacional. Escuta. Dar uma palavra, mais um testemunho, não é? Testemunho por ele autorizado. Em relação ao deputado Eduardo Cunha, é absolutamente verdadeiro tudo aquilo que ele disse. E por isso que eu disse que as suas palavras são críveis, são acreditáveis. Não é? E eu tenho no Eduardo Cunha um auxílio extraordinário na Câmara Federal. Ninguém desconhece, como o bispo Manuel Ferreira salientou, as suas qualidades. Se você quiser dar uma tarefa das mais complicadas para o deputado Eduardo Cunha, ele as simplifica, porque trabalha muito. Porque certa e seguramente também, quando ele se manifesta, também está presente a sua fé. E a fé é que mobiliza as pessoas. Então, as tarefas difíceis eu entregava, como eu entrego, à fé do deputado Eduardo Cunha, de modo que eu fico muito feliz em saber que toda a comunidade aqui acaba por apoiá-lo, e sabe-se que levará ao Congresso Nacional uma figura que adequadamente representa toda esta fé que emana desta igreja e desta Assembleia. É isso aí, Michelão, um salve pro irmão Cunha. Preciso falar de novo o nome do quadro? Bom, não, né, pra digerir, vamos fazer o seguinte, vamos chamar um intervalo depois dessa, né? É, mas pra digerir não tem como fazer a digestão com essa trilha alemã no fundo, né, nem com muitas schnapps.